Chapados e tarados, quero uma taça com piscina pra arrastar nas minas. Muita bebida, muita maconha, muita cocaína. Eu quero grana, preciso grana. Eu quero grana, grana, grana, grana. Grana. Eu quero grana, grana.